Mais uma vez, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 7 de fevereiro. Como habitual, temos por aqui o programa Cas Fazem, Cas Tocam. Um programa que semanalmente dedica uma hora a uma banda portuguesa, quer essa cante em inglês ou em português, quer esteja no início, quer já tenha alguma projeção. E os convidados de hoje cantam em inglês e são mundialmente conhecidos, pois fazem sucesso em diversos países, tais como Brasil, Japão, Austrália e Alemanha. Falo dos Fonzie e depois desta semana toda termos dado algum destaque à música desta banda, hoje vamos estar à conversa com eles, mais precisamente com Hugo Maia, o vocalista. Mas antes de passarmos à primeira questão, Hugo Maia, vamos ouvir este Crashing Down, é de 2007, do último álbum Shoot It Out. Antes de mais, muito boa tarde, obrigado por estar aqui a conversa com a Boa Nova. Olá, boa tarde. Hugo, vocês estão a realizar agora uma turnê que se chama Reviver o Passado, por isso, se calhar era engraçado começarmos essa entrevista a falar também um pouco do passado. Como é que isso começou? Como é que começaram os Fonzie antes desta grande repercussão que teve em todo o mundo? Os Fonzie começaram como qualquer banda começa, acho eu, a grande maioria é um grupo de amigos que conheço na escola. As famosas bandas de garagem, não é? É isso mesmo, e vão para uma garagem tocar apenas só para se divertir e tentarem tocar músicas das bandas que gostam, que na altura eram as bandas que passavam nos filmes de surf e de skate que víamos, e tudo começou por aí, e devagarinho as coisas começaram a correr bem, começaram a aparecer concertos, os amigos começaram a gostar, decidimos gravar uma maquete, mostrar aos amigos, e as coisas foram acontecendo, e 12 anos depois, cá estamos. Qual foi assim o momento de viragem que considera, dessa passagem da garagem para o mundo? Acho que foi quando começámos a ter alguns concertos mesmo, depois de gravar o primeiro EP, e os concertos estavam sempre cheios e toda a gente a cantar do princípio ao fim. E foi, penso eu, mais para o ano 99, 2000 no máximo, penso eu, que decidimos mesmo, vamos então optar e tentar fazer isto da vida, tivemos que abandonar uns que estavam a começar a trabalhar, tiveram que deixar de trabalhar, outros que estavam a estudar, tiveram que deixar de estudar, então vamos nos dedicar só a isto e apostar tudo na música, mas também no mercado internacional, porque para apostar tínhamos que ocupar tipo 8 meses do ano mínimo a tocar, e não podíamos fazê-lo só em Portugal, ia ser quase impossível. Foi uma grande aposta mesmo, dizer, olha, então vamos decidir isto, vamos fazer isto, vamos gravar um álbum com nível, e a mudança teve aí, foi a primeira gravação do álbum, decidimos gravar logo fora, fomos gravar para a Suécia, para ter a certeza que íamos ter um álbum com nível internacional, que podíamos apresentar a qualquer editora de qualquer país do mundo, e que se que, a qualidade do som não ia ser problema, podiam gostar ou não gostar das músicas, mas a qualidade do som não ia ser problema, e felizmente houve muita gente que gostou, e a partir daí é que se deu a mudança, acho. E a partir daí gravaram sempre também no estrangeiro todos os álbuns, excepto este último. O último decidimos fazer uma experiência cá, como já passaram alguns anos, a qualidade de som já mudou, já apareceu muitas pessoas experientes, e decidimos gravar cá o último, mas o novo vamos voltar outra vez ao internacional. Como estava a referir, no caso de vocês, então, aquela pergunta, se vivem da música, aplica-se. Vocês vivem totalmente da música. Se vivemos, ou podemos dizer mais, sobrevivemos da música, sim. ou é a música que vive de vocês, no caso, não é? É mesmo, é assim mesmo. Desde a formação inicial da banda, alterou alguma coisa, ou é a mesma formação que começou na garagem que toca hoje em dia? Não, quer dizer, o núcleo sim, porque não tínhamos baixista quando começámos, nem sequer tínhamos um baixista, era mesmo só de ensaiar, de brincadeira. Depois entrou um baixista, depois ainda demorou algum tempo, mas desde o momento em que começámos a fazer isto a sério, que a formação já se mantém há muitos anos. Vocês já passaram por diversos países, Estados Unidos, Brasil, Japão, Singapura, Austrália, Reino Unido, Alemanha, Itália, Espanha, Áustria, diversos países. Sim. Qual foi que vocês sentiram que acolheram melhor a vossa música? Qual foi o país que vos abraçou mais? Os que logo de entrada conseguimos logo agarrar mesmo foi Japão, Brasil, Itália e Austrália. Esse, acho que foram os quatro que logo à cabeça, desde o primeiro concerto, desde o primeiro acorde que tocámos lá, as pessoas cantaram. Sentiram a empatia com o público. Sim, né? Sim, logo, do início ao fim, cantaram tudo. Breaking out of nowhere, there's a fading echo that says, I'm waiting for you. Soul. I'm looking all around. I'm sure that I'll find out something good, yeah, something good, yeah. I move from north to south. I'm sure that I'll find out something good, yeah, something good, yeah. Always down, always waiting for a miracle to move into you with my soul. Também já partilharam um palco com grandes nomes da música mundial. Qual foi assim aquele grupo que vocês entraram em palco junto com eles, ou antes ou depois, que sentiram aquela maior empatia e aquele desejo realizado de estar perto de um grande músico? Claro, opinião pessoal, não é? Não, é impossível falar em nome da banda nesse caso. Pois, mas eu acho que já fizemos isso com bandas grandes, e eu acho que nunca houve assim uma banda que me surpreendesse. Eu acho que com as bandas grandes até acho que acabei por aprender mais o que não se deve fazer, sendo uma estrela, tornando-se uma estrela rock, do que realmente como se deve ser. Acho que aprendi mais isso com bandas mais pequenas, experientes, bandas que andámos, né? Às vezes aprendi mais com isso, mas ter tocado, por exemplo, como tocámos no Rock in Hydro há 2 anos, um festival em Itália, em que estavam todas essas bandas que nos influenciaram a fazer os Fonzi há 12 anos atrás, a formar os Fonzi, tocámos com Pennywise, com NoFX, com Offspring, tocámos com essas bandas todas. A minha questão era justamente essa, qual foram as vossas influências, né? O que, que vocês ouviam quando começaram a compor e a criar as primeiras músicas? Sim, eram mesmo estas bandas que eu acabei de referir. E tivemos a sorte de tocar no mesmo festival, no mesmo palco, E para nossa maior alegria, termos sido a penúltima banda a tocar. Ou seja, essas bandas todas que nos influenciaram tocaram muito mais cedo, a nível de popularidade, tocaram muito mais cedo do que nós. Nós tocámos em penúltimo, depois de nós só tocou Offspring. Uhum. E tipo, para nós, e estar lá, já conhecer todos e toda a gente, todas essas bandas já nos reconhecerem, falarem connosco normalmente, como uma banda ao nível deles, que já conhecem, e sendo essas bandas que nos influenciaram, mais que gratificante, não existe mesmo. Vocês também já foram nomeados para 2 MTV Europe Music Awards em 2003 e 2007. Também qual é essa sensação de ver que foram nomeados para um dos prêmios mais importantes da Europa, sem dúvida? Sim. Tive a sensação, para nós nós sempre fomos uma banda tipo do it yourself, uma banda que sempre fez tudo, sempre fez os nossos vídeos, sempre fizemos, editámos, montámos, filmámos, sempre fizemos as capas dos nossos CDs, os nossos websites, tudo. E ver, por exemplo, o nosso vídeo feito por nós, premiado a primeira vez em 2003, para nós foi uma coisa que era inacreditável. Depois, em 2007, passado ainda de alguns anos, voltar a estar entre o top 5 das bandas em Portugal, segundo a MTV, claro, mas significa que ainda continuamos, ainda temos muita coisa para dar e que temos muita força para continuar, por isso. Mas isso de vocês fazerem tudo é uma opção vossa, ou é mesmo falta de... No início a falta, sim, de haver alguém que pegasse e fizesse isso. Sim. No início era. Mas depois foi uma opção sempre nossa. Foi nunca deu ter resultado as primeiras, não é? Claro, deu sempre resultado e não ter a confiança de não vou pôr o meu trabalho, este é o meu trabalho, lá está, como falávamos há pouco, nós sobrevivemos disto. Por isso, eu não posso pôr isto nas mãos de ninguém. Posso tentar pôr, mas a supervisão tem que ser sempre nossa. Nós é que temos que ter a responsabilidade total. Se correr mal, nós é que sabemos que correu mal. Se correr bem, nós também é que vamos tirar os frutos disso. Por isso, é uma coisa que os Fonzi sempre decidiram. É estar sempre a tomar conta de tudo. She says my time is over, and she'll throw a party as soon as I'm dead. It won't last, just best get out, it's time you go. E os Fonzie sempre cantaram em inglês, porque essa opção? Sim. Ah, o início era mesmo por ser a tal intenção de estar a fazer o mesmo que as bandas que gostávamos. E de tornar-se potencialmente internacionais também. Claro. Sim, mas no início, mesmo quando começámos, não, era apenas só porque calhava, porque as bandas que ouvíamos também cantavam em inglês e por isso. Mas desde o momento em que decidimos que íamos fazer a viragem e que precisávamos realmente para conseguir tocar muito, tínhamos que tocar pelo mundo todo e não apenas por Portugal, porque ia ser quase impossível tocar em Portugal durante 6 ou 7 ou 8 meses. Tinha que ser em inglês, no nosso tipo de música era quase impossível ser em português. É que alguns cantores da música portuguesa, e nomeadamente, por exemplo, o Tiago Bittencourt, que eu estive a conversa com ele o outro dia, ele disse que um português compor em inglês é uma coisa forçada, que naturalmente comporia em português. É uma opinião pessoal, mas não... Exato. Não, aliás, até algumas vezes já, por acaso ainda há pouco tempo, nem se calhar há 2 meses, tivemos a falar com ele e ele até diretamente connosco dizia precisamente, eu às vezes falo de vocês, que são um caso diferente. Exatamente, mas era isso, a minha questão ia chegar aí, porque quando ele disse, a não ser que essa banda se torne potencialmente internacional, como é o caso dos Fonzie, aliás, vocês foram o exemplo que ele utilizou do outro lado da moeda, era exatamente aí que eu ia chegar. Pois é, então, vai tudo em conta, porque foi mesmo verdade, ainda há tempo estivemos a falar com ele dizia precisamente isso. Ele, em muitas entrevistas, estão, às vezes fazem-me esta pergunta e eu acabo sempre por dar o vosso exemplo como ser o caso, um dos casos em que se aplica essa intenção de fazer o inglês. E foi mesmo a nossa intenção, foi para conquistar o mercado internacional. E essa era a nossa intenção, nunca foi só a intenção de fazer só música para Portugal. E foi bem sucedido, sem dúvida. E vocês, como é que compõem? Têm facilidade de compor em inglês? E depois a forma como surge a música, vocês têm um horário certo para compor ou é por inspiração? Como é que isso funciona? Não, é por inspiração, mas às vezes é um bocado sobre pressão, às vezes não está a sair, mas tem que sair. Às vezes, mas é só tudo entre nós, é nós é que traçamos metas, dizemos, olha, neste próximo mês ver se conseguimos aparecer com duas ou três músicas, vamos tentar, então vamos ver quem é que traz, mas cada um compõe sozinho em casa, sozinho, estou a falar só de instrumentais, podemos fazer aquilo que é o chamado monstro para a voz, que é só linhas, lá lá lá, uma melodia, e depois trazemos, cada um traz tudo o que conseguiu fazer e juntamos-nos todos. E tiramos o melhor que cada um, às vezes pode aparecer um que aparece com uma coisa que se diz, olha, é isso, está feito, não há mais nada, não consigo acrescentar, apareces com uma coisa melhor, mas normalmente conseguimos sempre, há sempre alguém que consegue acrescentar mais qualquer coisa, e quando compomos é assim, a primeira é todo o instrumental, toda a base, todos os arranjos instrumental, com a voz por cima, mas uma voz a melódica, como supostamente irá ser apenas cantada. Apenas para dar melodia. Só no final é que, de ter isso tudo, é que sentamos e escrevemos a letra. Há logo alguém que pode dizer da banda, aí eu quero escrever esta letra porque esta música está-me a levar para esta emoção ou aquela. Pode haver outra pessoa que diz, ah, é esta que disse eu a escrever porque isto. E fazemos assim, mas e mesmo nas letras depois sempre fazemos arranjos em conjunto. Regra geral, as músicas são compostas então em grupo, não é? É o grupo que compõe as músicas. Sim. You don't know, but you gotta leave behind. The summer's gone and you're so alone. Outro tema em voga agora é a pirataria. O que é que os Fonzio, ou no caso o Hugo Maia, pensa disso da pirataria? É boa onda, não é? Tipo, pirataria que eu digo, há os downloads na internet e há cópias de CDs, né? São várias formas de pirataria. É a realidade hoje em dia e não há... Podemos tentar lutar contra isso, mas é muito complicado. Principalmente nos Fonzio, sendo o nosso target, o target-alvo, o centro mesmo da pirataria, dos downloads, porque o nosso target público-alvo principal se calhar varia entre os 14 ou 16 anos até aos 20 e poucos, e é principalmente esses que a grande maioria, os jovens que fazem os downloads, e é quase impossível estar contra isso para nós, não sendo dos discos também que os Fonzi vão viver das vendas, porque não é aí que os Fonzi iam ganhar muito dinheiro, de certeza, e sim das performances ao vivo. Exato, mas coloca-se nesse caso o problema das editoras, não é? Claro, que elas pois, é que sobrevivem dos discos. Exatamente, só que acho que isso é uma coisa que as editoras vão... Toda a ajuda que puderem ter da nossa parte vão ter, se calhar vão-se acabar os álbuns de 12, 13 músicas, se calhar isso hoje em dia já não interessa para ninguém, se calhar, na minha opinião, acho que deve haver mais quantidade, mas com regularidade, do que mais quantidade em álbuns, álbuns de 14, 15 músicas, acho que já não faz sentido hoje em dia, porque as pessoas querem ouvir sempre o MP3 no shuffle, querem ouvir uma sempre de cada, querem ouvir o single e mais duas, já quase ninguém hoje em dia agarra num álbum e ouve o álbum do início ao fim. A grande maioria das pessoas ouve duas de cada e depois volta a ouvir outra vez e depois vai ouvindo, e se calhar o melhor que há a fazer, uma das hipóteses, é gravar discos, se calhar todos os anos, mas se calhar apenas com seis músicas, porque destas seis músicas vão acabar por sair à mesma dois ou três singles, e no outro ano aparecem mais dois ou três novos, e se calhar assim, e com preços bem mais baratos, está por aí, não sei. Não, exato, não... A questão é que o disco pode estar para desaparecer, não é? O CD em si. Com os novos formatos digitais. É mesmo. Mas acredita que esta questão do download ajuda a divulgar também a música do Fonzi? Completamente. Sim. Aliás. Há pessoas que, se calhar, se não fossem os downloads e os MP3, não teriam conhecimento da música, não é? Claro que sim. Aliás, isso foi uma ferramenta que tivemos que agarrar logo. Foi tendo a internet como meio de divulgação, foi isso que fizemos, foi isso que nos levou... também a contactar e a ser contactado por muitos dos contactos que temos a nível internacional. Por isso foi uma ferramenta que sempre soubemos utilizar e continuamos a fazer mais do que bem. Se é a realidade hoje em dia, tem que se aproveitar, pôr os dois pratos da balança e ver qual é o lado melhor e pôrmos desse lado e aproveitar. E sempre fizemos isso. Nós, lembro na altura, quando fomos gravar para a Suécia, ganhámos um concurso a nível mundial, que uma banda fez, um concurso que a Millen Collin, que o prémio era, fazendo uma versão deles, eles punham a música no site deles durante um mês, e nós ganhámos esse concurso, era a nível mundial, essa banda é uma banda que no site na altura tinha entre 5 a 6 mil visitas diárias, mundiais, e para nós isso, só a partir daí, ganhámos milhares e milhares e milhares de nossos fãs por todo o mundo. Da internet, sem dúvida. Claro, é mesmo. Pronto, mas ainda há quem valorize o bem material, o CD em si. E vocês valorizam, por exemplo, os acabamentos do próprio disco, gráfica? Tudo, também dão importância a isso? Tudo, porque, como eu tinha referido, somos nós sempre que fazemos isso. E sendo nós que temos gosto em fazê-lo, temos gosto em que as pessoas tenham o livro, temos gosto em que tenham as letras, que acompanhem, fazer um bocado como sempre... Eu fiz quando era bem mais novo, de estar a ouvir o álbum que comprava, com o livro na mão, a ver as fotos, a ver tudo, a ler letras, a acompanhar. Só que infelizmente é uma realidade que hoje em dia está a desaparecer, mas damos mais do que valor a isso. E depois é o preço dos CDs, é o tentar lutar nós da nossa parte contra as editoras, a dizer, pá, metam isto o mais barato possível, e eles a reivindicarem que não pode ser esse preço. E exato, blá, blá, é complicado. Agora, recentemente, nós tivemos também aqui a conversa com os Azeitonas, que é uma banda portuguesa nova que surgiu, e eles, o último álbum, em vez de lançarem um CD, lançaram um livro com oferta de CD. Isso por causa do IVA, que eles assim pagam o IVA 5% vezes 21%. Acha que é uma boa tática ou é mesmo só para chamar a atenção? Não, acho que é uma excelente tática. Então isso do IVA é algo que já várias vezes falámos disso, porque realmente se a leitura é cultura, não percebo que a música não será cultura também. Isso é uma discussão que já está em aberta há alguns anos e há de continuar até que um dia se consiga, não sei se vai conseguir ou não, mas é assim, todos agora, quase a grande maioria, ou os que tentam abrir os olhos, digamos assim, as editoras, têm que partir por esses caminhos, porque têm que dar, se querem conseguir vender, têm que dar mais. Por isso agora os CDs vêm com bónus, mais dois DVDs, mais o autocolante, mais o pin, mais uma palheta. Para chamar mais atenção. E cada vez mais, porque tem que ser assim, senão não é impossível. Agora uma pergunta, com o risco de ser mais a sua opinião pessoal, é claro, com quem que os Fonzi ainda não tocaram que gostariam de tocar? Uma banda de referência com quem ainda não subiram ao palco? Acho que todas as que nos influenciaram, já tocámos com todas, felizmente, com todas, acho que a nível de topo mundial, se calhar um YouTube ou assim, acho que era a banda que gostávamos de partilhar. E sabendo que eles tinham um estádio cheio, de certeza, por isso, para mim. Bom, 12 anos depois de muito sucesso por todo mundo, resolveram fazer essa tour agora em Portugal um pouco para voltar às raízes. Quem é que decidiu, quem é que tomou essa decisão? Foi uma decisão do grupo? Foi tipo na garagem a ensaiar, estávamos a ensaiar e estávamos... E depois alguém começou a tocar, algum de nós, não me lembro quem, começou a tocar uma das músicas mais antigas, das primeiras maquetes, e depois começou a surgir isso. Bem, se a gente desse um... Começaram a dizer, pá, a gente muitas vezes estamos nos concertos e estamos sempre a pedir a esta, e depois também às vezes pedem-nos aquela, e a gente não toca isto há mais de 8, 9 anos. Pá, não fazíamos... Normalmente em Portugal os concertos só começam a partir de março. Estou a falar para as bandas portuguesas, quando começam as semanas da juventude, as festas, as semanas académicas, etc. Normalmente é um período a quase 100 concertos, entre janeiro, março, mesmo até o mês de dezembro. E nós temos este período, em vez de estar em casa só a compor, ou a ensaiar, ou a fazer outro tipo de trabalho, porque não decidimos fazer e reviver um bocado o nosso passado e provar a nós mesmos, como uma banda que já atingiu algum topo, ainda tem força para conseguir voltar atrás e ir para a estrada sozinho, porque esta tour nós vamos mesmo sozinhos, vamos apenas os quatro, carregamos tudo, montamos, tocamos. E acham que o público português merece também isso, não é? Completamente, completamente. Aliás, nós já fizemos um fim de semana, o primeiro fim de semana arrancou a semana passada, e a grande maioria das pessoas vinha ter connosco não só a dar os parabéns pelo concerto, mas os parabéns pela iniciativa, porque acabava o concerto e viam-nos ali a enrolar os cabos, a montar, a desmontar tudo, a desmontar a bateria, e não lhes cabia muito na cabeça. Dizia, uma banda que já vos via aí para a estrada, com equipas grandes, que só chegam e tocam em palcos como o Rock in Rio, etc. E chegar e voltar agora a fazer isso, não havia muitas bandas, de certeza, que eram capazes de fazer. E para nós dá-nos um alento enorme para continuar e depois o tipo de sítio que é, que faz-nos relembrar mesmo, porque tocar, claro que é muito bom tocar em palcos grandes e em frente a dezenas de milhares de pessoas, mas o calor que se sente em clubes de 200 pessoas completamente à pinha, que estão a cantar e conseguem, se for preciso, abafar o som do PA a cantar as músicas e sente-se mesmo ali na cara, a dois ou três palmos, o suor e a energia que eles estão a passar e nós estamos a passar por eles, isso é indescritível. Queria aproveitar para parabenizar por essa iniciativa inovadora, sem dúvida. Obrigado. Shadow. Hugo, só para encerrarmos então a nossa conversa, o tempo já vai um pouco adiantado, qual foi para o Hugo o grande momento dos Fonzie? O grande momento, acho que o que gostamos mais de fazer é tocar, e acho que todos os grandes momentos foram, para mim, todas as primeiras vezes que pisámos algum território novo. A primeira vez que tocámos no Brasil, que lembro-me perfeitamente, foi em Curitiba, a primeira vez que tocámos na Austrália, que foi em Brisbane, a primeira vez que tocámos nos Estados Unidos, a primeira vez no Japão, em Tóquio. Acho que todas essas primeiras vezes, sentir a reação, sentir que estavam lá, pegaram bilhetes para nos vermos, com culturas completamente diferentes, pessoas que estavam a vestir t-shirts nossas já, que sabiam as letras na ponta da língua. Esses foram todos os grandes momentos, a primeira vez de cada território novo. Ok, pronto, com esses grandes momentos encerramos a nossa conversa, Gumaia. Muito okay. Obrigado mais uma vez por ter disponibilizado esse tempo obrigado, para falar com a Boa Nova. Claro, sempre okay? presente. E obrigado. Uma ótima tour aí por Portugal. Obrigadíssimo, obrigado. Obrigado, uma boa tarde. Foi assim então a conversa com Hugo Maia dos Fonzie. Terminamos este programa Cá Se Fazem, Cá Se Tocam desta quinta-feira, dia 7 de fevereiro, com a música Show It Out, é a mais recente, extraída do álbum com o mesmo nome, Show It Out. A continuação de um ótimo fim de tarde, um bom regresso a casa, se for o seu caso, e até amanhã. Shout it out, I say. What I thought I knew, shout it out, I say. Now I have a voice and a point of view. I'm sick of Shout It Out, música dos Fonzie, que estiveram em entrevista conosco aqui na Boa Nova hoje, nomeadamente Hugo Maia, o vocalista. Seguimos ainda com mais uma música dos Fonzie que eu lhe dou a ouvir, é I Miss Ya, e é do primeiro álbum de 2000. Continue por aí, agarradinho a 100.2 FM, já no final desta edição do Gás Fazem, Gás Tocam.